ZYK 712, Rádio Jornal de Indaiatuba, operando em 1470 kHz AM, telefone 19-3825-6520. Rádio Jornal, a autêntica voz de Indaiatuba, a sintonia da emoção. Tonicão, a comunicação forte da sua Rádio Jornal. Macaco velho, jamais põe a mão em cumbuca. Por isso, antes de abastecer, verifique a qualidade do combustível que você irá colocar em seu veículo. O Posto Anin tem a garantia da melhor qualidade. Abasteça no Posto Anin. Qualidade do combustível e o melhor atendimento. Esta é a diferença do Posto Anin. Entendeu por que macaco velho não põe a mão em cumbuca? Atenção, atenção, amigos meus, a Imperatriz, aquela que faz seu lar feliz, eletrodomésticos, louças, talheres, cristais, artigo para bebês, carrinhos, andadores, piscina, patinho regulável e patinho com bota, aquela que a garotada gosta, é produto de primeiríssima qualidade, com o menor preço da cidade, quem faz? A Imperatriz, aquela que faz seu lar feliz. Rua 15 de novembro, 769, Centrão Nervoso de Indaiatuba. O telefone, eu digo já, 834-2246. Você fala com o diretor Bogê, diretor da Imperatriz.